Então, rapaziada, a ideia é mais ou menos o seguinte: é mostrar pros manos que se os caras acham que rap é apologia ao crime, imagina se não tivesse o rapper dando um toque pra comunidade que o crime só leva pro caixão, só leva pra morte. Imagina o que seria o dia a dia sem o rap, sem a nossa palavra, sem de repente, mano, chegar com uma informação, sem de repente tá conscientizando os irmãos. Pensa nisso, playboy. Pensa nisso, playboy. Pensa nisso, playboy. Direto de Ribeirão Preto, aqui mano LF. Reflexão articulada, feb pros moleque. Salve Viela, eu mando a paz no estilo agressivo. Efeito sonoro é 1000 graus, 3000 volts mergido. Gladiador até umas horas preparado pra guerra versus sagrado cartel. Na rima que já impera o serafim diante ao trono me protegeu. Feitiço contra feiticeiro, eu sou um servo, não fariseu. Tem vários loucos que se sente o popstar, cantando rap, mó chavão no jeito de andar. Eu entro em cena, humildade, parça, pra vencer. Ser campeão aqui no gueto tem que ter proceder. Minha pomba branca ainda voa, não tem dois tiros no peito. Meu Deus não anda de colete, supremo ao respeito. Tema a terra, o inferno e toda a legião. Mais reverência, olha aí, adeptos do cão. Salve as muralhas e os manos do outro lado. Explode como vulcão, meus versos num grave rachado. Febril estala e bandido crente gangsta. Entre fornalha de fogo na zaga eu vou passar. Mundão é bola de cristal, tipo venenoso, muito ciclinabal. No mundo periculoso, diagnóstico sonoro, mede adrenalina. Apetitoso, eu vou trincando, entrando sua vida. Anunciando o céu, a glória e a eternidade. Os muros são de rubi, tem anjo aquela cidade. Não perturbei seu coração, ele foi preparar. Enquanto a noiva espera o seu noivo voltar. Não joga pedra nem me aponta porque eu canto rap. Mundo precisa ouvir um salve pros moleques. E anda e desce na quebrada com a mente virada. Acende um beck e passa a bola, não pega nada. Ao som de Gorg G, hoje o som tá estralando. Eu tenho algo pra você, se liga, passa um pano. Tô na frequência pra entender, de mic na mão. Mano na cara é gangsta, não som de ladrão. Eu tô febril, estilo cavalo selvagem. Louco do céu, até umas horas, nos versos se esparge. De habilidoso na cautela e tiozão respeito. O bico que cresce o zói no meu rap do gueiro. Tu fica de boa, pode que não quebra as pernas. Tô a serviço do supremo, luta contra as trevas. Mas não acredite em sai, importante. Meu mano de rap, ele se mexe em você. Mente de monstro já não tenho, sou homem de Deus. Atropelando toda oferta, profetiza os seus. Abri as portas pra entrada do rei da glória. A noiva do cordeiro Sauron, resuma rosa. Seu preço custou muita dor, sangue no madeiro. Eu rimo de coração, aqui serve o guerreiro. Mantendo a regra pela ordem, o elo da corrente. Gangster real, forte o sonho dos crentes. Aí Patrício, se liga só. Salve os moleque de menor. Cê tá ligado, véi? Periferia segue. O bagulho é importante que os caras tem que entender. Que aí, falar de arma, falar de crime é mó boi. É esse tipo de coisa que faz os caras banalizar o rap. De repente diminuir o rap. E muito maluco diminui, simplifica. O bagulho é violento. Violento é boi, tiozão. Pegar uma arma e subir no palco, dar tiro, isso é violento. Dar tiro, isso é violento.